novo, só isso. Pluralidade de desentendimentos sobre o momento pandêmico pode gerar conflitos. É isso, hoje queremos falar do conflito, uma coisa que acade porque estamos vivas, que é um conflito, como resolver os conflitos. A palavra conflito vem do latim, conflicto, que significa choque, embate das pessoas que lutam, reencontro, discussão, altercação, desordem, antagonismo, oposição, conjuntura, momento crítico. No cinema, é a curva dramática, igual que uma obra de teatro não existiria sem um conflito. Também podemos pensar que existe a harmonia dos conflitos que obriga a sair dessa posição de conforto, verdade? É, pois é. Vocês têm vivido conflitos? Ah, ninguém vive sem conflito, né, gente? Mas vocês têm vivido conflitos durante esses tempos pandêmicos aí na sua casa? Conta pra gente, se não na sua casa, você precisando sair para trabalhar, conflito no trabalho, conflito com os filhos, conflito com os amigos, como que se resolvem conflitos e como o conflito entra na sua vida? Ele se torna uma coisa tão gigante que depois você não consegue harmonizar? Ou você procura conversar? Como que você lida com conflitos? Conflito, sinflito, conflito. Essa palavra que tem uma conotação negativa, mas é um estereotipo, porque o conflito é positivo. Ainda está marcando que nós estamos vivendo e que por isso o desafio é resolver os conflitos. Aliás, por estarmos aqui num ambiente democrático, a democracia exige a resolução de conflitos e também recebe todos os pensamentos diferentes. Democracia é isso, né? Pluralidade de ideias, ninguém é igual a ninguém, ninguém pensa como ninguém em nenhum assunto da vida, né? Seja na filosofia, na educação, na religião, aonde a gente quer pensar. No que a gente pensar, ninguém é igual a ninguém, cada ser humano é um universo e traz ali as suas ideias, seus soluções e a sua forma de viver e de modo de vida, né, de estar no mundo. E isso gera conflitos que a gente precisa harmonizar para saber estar e conviver. É saber comunicar para resolver esses conflitos, porque ninguém nasceu com as ferramentas de resolução de conflitos no corpo. Essa é uma coisa que, como todo, se aprende. E se aprende como as outras pessoas. Se aprende em equipo e se aprende falando e escutando, verdade? É muito verdade, Lau. E isso é tão bom e é tão bonito, né? Exige trabalho, né, gente? Democracia exige trabalho, o contrário é que não exige, você só tem que obedecer. Mas quando não se tem receita e a gente precisa participar ativamente para chegar numa harmonia, isso exige trabalho, compreensão, carinho, amor, né? Tantos afetos aí que nos perpassam, que nos atravessam, que são tão necessários para a gente conseguir conviver em harmonia. E talvez um primeiro passo para transformar este mundo é começar a resolver os conflitos cotidianos, pequeninos, que estão aí cada dia, cada noite, como as nossas companhias que estão aí super vizinhas, né? E nestes tempos de confinamento, que não é um distanciamento social, mas é um distanciamento físico, como uma falta muito grande de pele, do corpo. Talvez os conflitos que já existiam se multiplicam, se cobram uma textura mais forte. E aí é um momento também de não negar esses conflitos, mas de pensar como, ok, esses conflitos que estão aí que eu posso nombrar, posso resolver, e talvez eu não posso, como posso pedir ajuda para resolver? As pessoas andam muito à flor da pele, né? A gente está há tanto tempo já isolado, quando sai às ruas tem que aprender a ficar mais distante das outras pessoas, a evitar contato físico o máximo que a gente puder. E muitas vezes a gente não consegue comunicar, né, sobre isso, ou pensa que isso não está nos afligindo. Mas a gente sente, sim, todas as pessoas, né, no geral, sentem falta de corpo, de abraço, de carinho, de toque, de gesto. E, às vezes, a gente acaba, sim, gerando conflitos, porque o corpo também está sentindo todo esse momento que a gente está passando. Uhum. E aqui no Brasil, existiu um grande pedagogo que trabalhou essa resolução de conflitos, a pedagogia para praticar a liberdade, que é o Paulo Freire, que é uma referência não só para o Brasil, mas para todo o planeta Terra. O Paulo Freire, talvez agora você pode ler um pouquinho do que este pedagogo, este companheiro, escreveu na sua vida. Um grande educador, né, gente, que ensinou tanta coisa e trouxe para voz da educação essa sabedoria popular, né, e aproximou a sabedoria popular daquilo que pode ser reconhecido como conhecimento, que não é só assinado e reconhecido pelos acadêmicos, né? É, Paulo Freire foi um grande educador, e não só no Brasil, como a Lau falou, ela que está em Viena, de Espanha, não? Também sabe que ele é muito conhecido no mundo todo, né, Lau? É isso. E aqui neste equipo que estamos fazendo uma quarentena, o Gregório está aí no estúdio com a Marina, e aqui está a Juliana Notari também, e assim eu. Tratamos de poner um pouquinho de humor e de criatividade para os nossos conflitos. É um jogo que começamos a inventar, é o jogo das palavras. Vamos a trocar as palavras. Sim, a gente às vezes também, como todos, entra em conflito, né, pessoal? E a gente já veio aqui conversando e um pouco brincando no nosso portunhol selvagem com algumas palavras, né, Lau? Sim. Da última vez a gente trocou lá aquela palavra horrorosa que existia antes, que era o tal do INCRA, uma, né? Instituição, né? É uma instituição, uma daqui instituição, do Brasil. Uma instituição, isso mesmo. O INCRA. Nossa. A gente rebatizou essa palavra. Não, rebatizou, tenho... renomou, né? Renomeou, muito bom. É, eu ia já pensar, não tem outro nome agora, mas precisamos, né? Precisamos. Muito obrigado por me salvar, Lau. A gente segue assim aos vivos, se ajudando, se salvando. A gente renomeou essa palavra, em vez de INCRA, né? Passamos a chamá-la INDRA. Que é, Lau? É Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. Não é esplêndido, ouvinte? Tenho certeza que você que nos ouve gostou muito e vai adotar para o seu novo dicionário essa palavra tão fabulosa. A gente precisa pensar na linguagem e na reforma dessas palavras que a gente usa diariamente. E hoje queremos compartilhar aqui às 8 e 10 minutos do 8 de agosto de 2020 uma nova palavra, que é soluções. Soluções. Quanto a gente essa semana resolvia ou tratava de tentar harmonizar um pouquinho mais os nossos conflitos, essa palavra surgiu ali, no meio do nosso papo, do nada. E a gente queria muito saber o que, que você, quando ouve essa palavra soluções, o que, que vem na sua cabeça? Pode ser uma palavra, pode ser uma música, pode ser um significado, uma imagem. É, manda pra gente, pro nosso zap, contando um pouquinho o que, que te vem. Que imagina como um soluções. Lau, você imagina o quê? Eu ia te perguntar isso. A música me atravessou, mas estamos todos bem. Eu imagino como um caminho com muitas árvores de cores diferentes. E aí, quando você caminha, vai encontrando muitos seres, não só seres humanos. Seres da floresta. Seres da floresta, do mar. A Juju, que está aqui com a gente, hoje ela falou sobre um ser que ela vai contar na hora que as pessoas... Quando ela lê a mensagem do pessoal, um ser que ela pensou hoje, né, Ju? Não vou revelar, todavia. Não adelantes, não adelantes coisas. Mas um solo sonho para mim é um caminho. Quando eu estou bloqueada, fecho os olhos, sinto meu corpo, imagino esse solo sonho como um caminho onde as coisas vão a se visualizar de uma maneira orgânica. Lindo, Lau. E você? Eu, assim, primeira coisa que me vem, não tem como, não sei porquê, nos últimos tempos, são os paraquedas coloridos do Ayrton Krenak. Uhum. Então, eu tenho me deixado ir por essa queda, que é tão bonita e tão respirável. Ei, respirável. Esses respiros. Vamos a começar falando já dos dados do Covid-19 com o colonial vírus. Brasil já soma 3 milhões de pessoas infectadas pelo colonial vírus. Por falar nisso, gente, colonial vírus é uma palavra nova que também a Lau trouxe aqui para as nossas conversas radiofônicas, né, Lau? Mas sim, mas é uma palavra que muita gente começou a usar, muita gente de toda a América Latina e também gente que está na luta decolonial na Europa. Que lindo! Sim, colonial virus. O número de mortes causadas pela doença chega já aos 100 mil, segundo o boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, a CONAS. E aqui nos lembramos que não é só uma questão de números, mas também que cada corpo é uma vida, uma história. 100 mil pessoas mortas, 100 mil pessoas mortes evitáveis. O ritmo de crescimento da epidemia, medido pela média semanal de casos novos de contaminação, segue crescendo. E até às 18 horas de ontem, o estado de São Paulo registrava mais de 600 mil casos e quase 25 mil mortes. Nós dizemos que é evitável, que são mortes, né, que eram evitáveis, porque afinal muita coisa do que está acontecendo aqui no nosso país é fruto de decisões políticas, né, pessoal? Por exemplo, no Vietnã, se não me engano, foram só oito mortes. Não 888, tá? 8 mortes no total, pelas políticas decididas naquele país. Então, é muito diferente. 100 mil mortos é muita gente. E são muitas histórias que ficam para trás. Entre os povos indígenas, os dados de hoje da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, somam 24 mil casos confirmados, 651 mortos e 148 povos afetados pelo vírus. Nesta passada quarta-feira, faleceu também a liderança aritana Yawalapiti, aos 71 anos, por Covid-19. Do Xingu veio o pedido para que se silenciem as flautas, tirem seus adornos e as pinturas do corpo. A hora é de recolhimento, é de luto. Ele estava internado já há 2 semanas em um hospital particular em Goiânia. Aritana era a grande liderança do Alto Xingu, generoso líder político e espiritual, campeão de Uka-Uka, que é uma luta ritual praticada durante o Kwarupi, um ritual de homenagem aos mortos importantes, celebrados pelos povos indígenas da região do Xingu. São... Tudo isto é uma homenagem a esta pessoa e a tantas lideranças que, como sujeitos coletivos, custodiam um saber ancestral, uma prática do coletivo que ainda o planeta Terra não está ouvindo. Nos últimos anos, uma constelação inteira de grandes pessoas fez a passagem para o mundo espiritual, um período muito curto e agora acelerado pelo coronavírus, o genocídio aqui no Brasil. Só para lembrar, também morreram 2 irmãos, né, dessa liderança, um deles com 40 anos, também por Covid, em 24 de junho, o ano de 2020, está sendo devastador para esses povos. Xingu já perdeu para a Covid-19 Mami, um elegante e poderoso chefe calapalo da aldeia Kluene, Jamikô, cacique do povo Nafukuá, que veio, que morreu na enfermaria do posto Leonardo, sem oxigênio, e o ancião e também campeão de Ucaúca, Juca Camaiurá. Aritana falava 10 línguas, todas dos troncos Tupi, Carib e Aruac, além de falar também português. Junto das línguas, estendia o costume, a cultura, a cosmologia de cada povo. Sabia como se colocar, como dialogar, de maneira exemplar, na educação xinguana. Era muito querido por outras etnias do Xingu, por isso era também reconhecido como a grande liderança do Xingu. Suas decisões costumavam ser seguidas pelos outros chefes e ele era sempre ouvido como a voz de maior relevância na retomada das decisões políticas que atingem o Parque do Xingu. Hoje, na região, vivem 16 povos originários. Então, só para lembrar, pessoal, essa importante liderança que parte, olha a sabedoria desse grande... dessa grande liderança, né? O que ele trazia de conhecimento e como ele sabia harmonizar conflitos naquela região, fazendo a conversa e conseguindo, né, diálogo entre tantos povos diferentes. Ele era profundo conhecedor da sabedoria também desses outros povos, não só dos povos dele, então é uma perda irreparável. Desde aqui fazemos uma homenagem e enviamos um abraço para além do seu, para todas as pessoas, lideranças, pajés, xamãs e todas as pessoas idosas que neste planeta Terra estão falecendo agora pelo coronavírus. Curadores e todo o povo do Xingu, né, Lau? É isso. Uma homenagem desde aqui. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Vila Anglo-Brasileira, limpa tuas coisas quando você vai no mercado, passa álcool gel nos seus carrinhos se você precisa ir. Não é questão de confiança, de cops, olha aí a palavra, né? Chegando antes na minha de confiança. Não é questão de confiança, viu, pessoal? Tem gente que acha que falar com o outro sem máscara é questão de confiança, mas a questão aqui não é confiança ou não. É segurança e prevenção. Se cuida, limpa tuas coisas, não esquece de higienizar os produtos quando chega em casa, usa máscara e usa álcool em gel. Não é confiança, é segurança. O coronavírus não entende de amizades, mesmo não entende justamente dessa ideia de confiança. Assim que, vizinhos, continuem usando as máscaras, o distanciamento físico. E mesmo se agora estão celebrando o triunfo de los Palmeiras contra os Corinthians, gozando aí desse clássico que já terminou em penaltis ganhando os Palmeiras, que no bairro ouvimos os fogos, por favor, mantenga as distâncias físicas e os protocolos de seguridade sanitária. Isso mesmo, pessoal. Se estiver aí comemorando, tomando a sua cerveja, não esquece que tem o colonial vírus solto por aí. Se cuida. Se lave as mãos. Se lave também a cara quando chega a casa, pega banho. Usa máscara. Distância física, porque a coisa, e nós cada programa falamos de isso, mas não é tempo ainda de fazer uma festa, mesmo se os nossos desejos são super grandes e temos já vontade, já vamos para quase 5 meses de quarentena, né? Então é um esforço, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para sentir como a solidariedade, a responsabilidade é uma coisa que se construi em comunidade. Porque mesmo você pode ser um portador ou uma portadora sintomática, mas você pode estar transmitindo este vírus que não entende de confiança, nem mesmo de conflitos, pode estar transmitindo para seu avô, para sua mãe, para seu pai, para uma pessoa que tenha outras doenças e gerar uma situação muito grave e pôr em risco a vida dessas pessoas. Embora a situação, a gente saiba que, como diz um tema que trouxemos aqui logo no início do programa, que gera muito conflito, né? Seja uma situação, porque os entendimentos são muito paradoxais, a gente continua aqui entendendo a importância do uso das máscaras, dos cuidados e, inclusive, assim, questões de medicamentos, tudo, né, Lau, em relação à presença do vírus nas nossas sociedades, tem gerado conflito. Mas a gente sabe que o número de mortes só aumenta e que ainda não existe um remédio que possa curar isso. Então, enquanto não existir, toma cuidado, se puder, fica em casa. E quando encontrar formas de interagir, de conviver com outros, que essas formas sejam seguras. É isso. E se você quiser compartilhar uma dúvida, pedir ajuda, compartilhar um medo, uma ilusão, aqui estamos, porque a rádio também está fazendo este trabalho de acompanhamento, de informação local e de acompanhamento entre isso todos. Isso mesmo. Pessoal, a rádio é para você. E com você. Então, participa, escreve para a gente. Um dos importantes veículos aqui durante essa pandemia que a gente quer construir com a comunidade é estar em contato com vocês pela rádio. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. 7:23 minutos del 8 de agosto del 2020, con Do Cultural. Uli, Max, bem-vindos ao Condô. A Uli e Max, nossos queridos amigos aqui dessa comunidade, fizeram a sua mudança essa semana e estão chegando aqui para conviver nesse lugar lindo e maravilhoso, cheio de tanta gente, com tantas ideias, que pensa em como construir junto a vida, não sem conflitos, mas harmoniosamente. Não é isso, Lau? É isso. Bem-vindos. E agora eles tiveram muito, muito trampo. Aprendi esta palavra, muito trampo, muito trabalho. Porque fazer uma mudança numa pandemia é uma coisa muito forte. Limpar tudo, mover tudo e limpar tudo outra vez. Então, agora a Uli e o Max precisam descansar. E desde aqui, desde a Rádio TV Mundo Novo, lhes decimos bem-vindos. Bem-vindos. E temos mais plantinhas no quintal que eles trouxeram, né? Que apareceram por lá. A Jéssica deve estar muito feliz. Yeah, a Jéssica e todas, porque aqui todas amamos as plantinhas. As plantinhas são parte também desta comunidade. Nós somos seres multiformes. As plantinhas são essenciais, né? Essenciais. Outra coisa, Os Imaginários. Foi um novo programa. A Jonaia começou este programa hoje, entrevistando a produtora cultural Leda Cunha. Nesta manhã, entre outros assuntos, elas conversaram sobre como a pandemia vem impactando profundamente o setor da cultura. Você pode assistir a entrevista no canal do YouTube do Condô Cultural, se não ouviu esta manhã, mas Os Imaginários é um novo programa da Rádio TV Mundo Novo. E desde aqui, parabéns para a Jonaia e para toda a equipe que está aí detrás. E mais um programa que a gente já anunciou aqui algumas vezes, o Quinta Questão. O Quinta Questão vai acontecer pela terceira vez durante a pandemia. Terceira, né, Lau? Eu acho que sim, terceira. É a... O convidado ainda é surpresa, mas acompanhem pelo YouTube, pelo canal do Condô no YouTube ou pelo Facebook na próxima quinta-feira, 13 de agosto, às 9 da noite. E mais coisas, o Café Caipira, esta semana é especial, porque um Café Caipira é especial Dia dos Pais. Entra nas páginas do Condô, nas redes sociais e dá uma olhada na sexta especial delivery que vai rolar amanhã, domingo, no Dia dos Pais. E para próximas semanas, você pode olhar também para outros deliveries de café de manhã. Brignole, brincar, comer e ler amorosamente, preparado por essa que nos acompanha durante o programa Aos Vivos, Juliana Notari, marionetista, artista e uma cozinheira incrível que faz delícias, dessa vez comida vegana, orgânica e artesanal, da Juliana Notari. É, porque a comida são umas marionetas. Estou dando para um debate. A comida é uma marioneta. Você também participa um pouquinho dessa fazeção, não é não, Lau? Os desenhos ali que vêm lindos naquela embalagem. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes. A Brinho ali é um acrônimo de brinquedos, gnocchis e livros, que são juguetes, gnocchis e livros. É aí que nós combinamos a produção de comida com produção de livros, de contos e também de brinquedos, marionetas. E a pessoa, quando pede, vem uma bandejinha com uns desenhinhos desses brinholes, né? Sim. Eu vi. Sim, é, são brinholes minions. Muito cuidadoso, muito delicioso. Você que está ouvindo, experimenta. Se você... É, qualquer coisa aqui que a gente conversa e anuncia na rádio, né? Das pessoas que estão fazendo, do pessoal aqui do condô e dos vizinhos. Se você quiser o telefone de alguém, o contato de alguém que durante o nosso programa você não conseguiu anotar, só entrar em contato com a gente pelo nosso telefone 9499, querida Sil. Perdão, pode falar, Lau. É 99-8247-909. Isso mesmo, e a gente te passa a informação para você não perder nada. Esses números em português tão bonitos. Outra notícia, Lesbi Lives, com a condomina e cantora Aila, desde Pará. Durante o mês de agosto, o mês da visibilidade lésbica, os papos acontecem 3 vezes por semana pela página do Instagram da Aila. Assim que busca lá Lesbi Lives, visibilidade lésbica. Você quer compartilhar alguma coisa conosco? Envia aí sua mensagem para o zap da Rádio TV Mundo Novo, 99-8247-909. Lembrando também que a gente fez uma perguntinha para vocês. O que que vem na cabeça de vocês? Na cabeça, no rim, no pulmão, no pescoço, no calcanhar, no pé, nos ombros, né? Em qualquer lugar do corpo, o que que vem quando você pensa na palavra Solo Sonhos. Solo Sonho. Vozes do Bairro. Boa noite, Vila Anglo. Aqui é a Juliana Notari, diretamente dos estúdios da Rádio TV Mundo Novo. Boa noite, todo mundo. Hoje a Vila Anglo tá pegando fogo, né, com esse clássico Corinthians-Palmeiras. Muitos fogos, muitos gritos, muitas emoções, mas vamos lembrar, distanciamento físico e cuidado, são as palavras, né, atuais. Eu tenho aqui algumas mensagens muito especiais das nossas vizinhas e de pessoas que estão um pouquinho longe também, que mandaram aqui para a gente. Eu vou começar falando da Maria do Socorro, nossa vizinha aqui do bairro, da Vila Anglo. Olha só, vamos escutá-la. Não consigo abrir o link de vocês que me mandam, nunca consegui. Oi, querida, tenta... Agora eu consegui, obrigado, boa noite. São essas dificuldades que a gente tem aqui na rádio, né, gente? Então, é ao vivo, né? Então, coloquei aí no ar. Estamos nesse processo de entender como fazer uma rádio independente. Então, cada vez, pouco a pouco, trabalho de formiguinha, a gente está tentando, viu, Maria do Socorro? Vamos lá. Mais, Deuvanícia. Deuvanícia já mandou algumas mensagens aqui e ela mora na Rifaina. E vamos ouvi-la. Boa tarde, eu quero mandar um alô para a Janete, a Luísa, em Pirituba, que elas estão te ouvindo. Olha, Deuvanícia, espero que elas tenham recebido o seu grande abraço. E um abraço para você e para todo mundo aí da tua casa, que eu sei que mora bastante gente, tuas netas, tuas filhas. Um beijo para você. A Mônica, que mora na rua Félix de la Rosa, manda boa noite para todos da rádio. E a Sandra, que moradora da Pica de Pedra, minha vizinha também. Sandra, fala com a gente. Boa noite, Rádio Novo Mundo. Quero dizer que eu amo muito vocês. Vocês são maravilhosos, muito especial na minha vida e na vida de muita gente aqui no bairro. Torço para que esta rádio dê certo e no futuro que seja um futuro próximo. Quero ligar meu rádio e quero que ele fique sintonizado direto na Rádio Condô, que eu quero ouvir muitas músicas boas, receitas, orações, vibrações, muitas palavras de amor e carinho. Muito obrigado, boa noite para todas vocês. Beijos. Um beijo e um abraço muito apertado, Sandra, de todo mundo aqui, da nossa equipe, aqui da rádio. Vamos lá, agora a Maria José também mandou um oi aqui, Maria José de Santos, que mora na rua Gurupá. E eu queria falar, mandar um recado para todos os meus companheiros e companheiras marionetistas bonequeiros que estão em confinamento. Somos uma grande, grande aldeia aí, espalhados por todo o mundo, por todo o planeta. E fizemos aqui na rádio uma campanha de arrecadação para o André Melo, nosso companheiro aqui do condomínio cultural, levar as marionetes dele junto com ele para a Bahia, para Rio das Contas, na Chapada da Diamantina. E conseguimos bastante êxito nessa campanha. Muito legal. E o André mandou um presente para a gente. Uma música cantada por ele, André Melo, e pelo seu irmão Alexandre Melo. Vamos escutar? Bonequeiro não volta pra ver, trabalhando sem nunca parar. Bonequeiro não volta pra ver, bonecando sem nunca parar. Mamulengo, marionete, dando vida no manipular. Mamulengo, marionete, dando vida no manipular. Agradeço a grande força da galera que sabe repartir. Agradeço a grande força da galera que sabe repartir. Que a arte é nosso encontro, encanto de se reunir. Que a arte é nosso encontro, encanto de se reunir. Bonequeiro não volta pra ver, trabalhando sem nunca parar. Bonequeiro não volta pra ver, bonecando sem nunca parar. Mamulengo, marionete, dando vida no manipular. Mamulengo, marionete, dando vida no manipular. Agradeço a grande força da galera que sabe repartir. Agradeço a grande força da galera que sabe repartir. Que a arte é nosso encontro, encanto de se reunir. Que a arte é nosso encontro. Tivemos um probleminha aqui. Caramba, cortou a música. Gente, desculpa. Vamos seguir, mas já estava no finalzinho da música. Tudo bem? Vamos seguir? Sim. Posso seguir? É isso, gente. Os recados de hoje foram esses. Dé, um beijo. Alexandre, um beijo. Muito, muito, muito apertado. Que esse ritual aí, essa viagem tenha sido ótima. Voltar para casa, aproveita e daqui a pouco a gente vai visitar vocês. E todos os meus companheiros e companheiras marionetistas, bonequeiros, brincantes, titiriteiros, um abraço muito forte. Um beijo, até semana que vem. Vozes do Bairro. Parabéns aos aniversariantes do mês de agosto. É de julho. Leoninas, leoninos, leonines. Aldo Mendes. Matias Arce. Alon, meu sobrinho amado, que está em Israel. Rosa González de Garay, que está em Benasque. Gregório Guirado, nosso querido companheiro da rádio. Parabéns, Gre. E Caetano Veloso. E no dia de hoje, a minha irmã Marcela Malha e todos os ouvintes, ouvintos, leoninos. Ouventitas, leoninos, leoninas, yes. Vamos a ouvir a Dani Viana com seu novo disco, Bichos Soltos. Este é um tema que se chama, uma canção que se chama Sim. Composição de Daniel Viana. Bichos Soltos, lançamento nas plataformas digitais em abril, nesta pandemia 2020, com Mari Sampaio, Paola Lapisi, Femaranho, Gusta Sousa e Bruno Buarque. Com Lucina, uma participação especial na faixa Bate. Ouvimos a Daniel Viana em seu novo disco Bichos Soltos, com essa canção Sim, tão bonita, que vocês podem ouvir nas plataformas digitais, porque este disco foi apresentado, lançado no meio da pandemia, o 22 de abril de 2020, com uma colaboração especial de músicos como Mari Sampaio, Paola Lapisi, Femaranho, Gusta Sousa, Bruno Buarque e Lucina. E mais um artista aqui, quero lembrar, nome desse querido leonino que há pouco ouvimos pela metade, infelizmente, a música que ele enviou com tanto amor pra gente por causa dos nossos problemas tecnológicos. Querido André Melo, parabéns e um beijo de todo mundo aqui da rádio para você. Um beijo muito forte. É, eu acho que no próximo programa talvez podemos voltar a ouvir essa pequenina canção de marionetistas e bonequeiros tão bonita, né, Sil? Eu acho uma ideia maravilhosa. Olha aí, André, você que nos ouve, que tal, hein? Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Boa noite, aqui estamos com a Cláudia Helena Amorim da Silva Santos. Boa noite, Cláudia, como que você está? Boa noite, boa noite, estou bem, graças a Deus. E vocês? Aqui estamos, na quarentena, fazendo os aos vivos. A Cláudia é a dona da lojinha do bairro, aqui na esquina da Rua Mundo Novo, com uma bica da pedra. Isso mesmo, a Cláudia que está aqui com a gente há 7 anos no bairro, né, Cláudia? Isso. Você não quer contar um pouquinho sobre a sua vinda aqui para o bairro, para Vila Anglo, como que tem sido pouquinho da sua história para você dividir aqui com todos os ouvintes. Tá certo. Bom, boa noite para vocês, é um prazer estar falando com vocês. A gente gosta muito desse bairro, porque, na verdade, também... Eu nasci num bairro pertinho daqui, que é a Vila Madalena, né? Então, essa coisa de bairro é muito gostoso. E eu morava na Bahia, né? Me casei, fui embora para a Bahia, morei lá 18 anos. Então, cidade pequena, você fica também... Aquela coisa gostosa que todo mundo conhece todo mundo, né? É verdade. Então, esse negócio de bairro é muito bom para a gente. E a gente tem esse aconchego com as pessoas, porque nós viemos do interior, morei 18 anos lá, né? Você morou então, onde lá? Nós moramos perto de Ilhéus. Bem grudadinho, uma cidadezinha pequena chamada Itapitanga. Olha só. E lá também a gente tinha esse ramo, né, do supermercado, começamos pequenininho também. Depois nós fomos o maior da cidade. E aí, como é uma cidade política, a gente resolveu ir embora. Aí eu tenho uma amiga que tem uma loja, uma empresa aqui na Bica, né? Ela é a dona da estande de feiras, é minha amiga de infância, minha madrinha de casamento. E a gente se reencontrou depois de 15 anos, do nada. A gente se reencontrou e conversamos muito. E aí a gente resolveu vir embora para cá. E aí vim trabalhar com ela, né? Ela trabalha com estande para eventos na área médica. E aí eu comecei a ser uma vendedora de estande, de estandes, né? Seria para esses eventos médicos. Uhum. E aí o Ailton olhou o mercadinho. Quando ele veio para cá, ele ficou apaixonado por isso aqui. Porque o ramo dele tá na veia. E eu, como uma boa esposa, né? Falava para ele, olha, então vou voltar mais para esse lado. Mas ele, de repente, apareceu uma oportunidade boa para gente. E a gente resolveu fazer aquilo que a gente sabe fazer muito bem. Tá na veia já, né? E estamos aqui. Talvez o bairro de Vila Anglo Brasileira escolheu vocês, né? Uma coisa isso. Assim do destino. Isso mesmo. Como eu trabalhava aqui na frente, ele sempre falava com o Luiz, aí eu olhava pro mercado e achava bonitinho, e comecei a imaginar, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, o dono daqui já estava cansado já, esse ponto tem 55 anos, né? Ele nasceu aqui, viveu com a mãe aqui, né? Uhum. Então, ele... Depois a mãe morreu e ele continuou aqui. Aí, teve a casa dele em outro local, fez a vida dele. Mas tudo que ele fez foi daqui, nesse mercado. Entendeu? Parece que tá um pouco já no imaginário de vocês, né? A coisinha do bairro, da cidade pequena. Porque a Vila Anglo tem esse aconchego, né, Cláudia? Tem esse aconchego. Todo mundo conhece todo mundo. Então, não é se você vê uma criança pequena num local errado, você já fala, fulano, tá fazendo o que na rua? Porque é isso mesmo, né? Que todo mundo conhece todo mundo. Sabe que a mãe tá trabalhando, né? Se tiver que atravessar, eu sempre falo aqui pros meninos, olha pra rua, cuidado, peraí, vou atravessar na esquina. Se é algum idoso que vai atravessar a rua, peraí que eu vou atravessar a senhora. Porque isso é gostoso, né? Assim, a gente já tem isso na veia, né? De lidar com as pessoas assim, mais próximas, se aproximar mais das pessoas, né? É o que São Paulo não tem, né? Pois as pessoas vivem muito cada um para si, né? Eu tô dizendo porque onde eu moro hoje só tem prédios do lado, né? Então, eu quase não conheço meus vizinhos, não tem essa aproximação. Eu tenho, assim, algumas casas na frente que foram amigos nossos de infância. Mesmo assim, se formaram, tal, hoje é uma clínica, tal. E, assim, já não tenho tanta aproximação deles. Mas aqui no bairro eu tenho aproximação com todo mundo, porque isso é gostoso, eu gosto. Faz o nosso estilo aqui, né? E a gente está aqui já há 7 anos, aí fomos mudando algumas coisas que a gente começou a imaginar que seria muito bom para o local. E aí agora parece que está na veia dos filhos, né? Na verdade, agora já estamos já para Tiago e a Raquel, são os novos administradores do mercado do bairro. E aí eles, com a visão já de águia, futurista, né? O negócio deles é online. Então, a loja está bem mesmo... Mais online do que propriamente loja física, né? Mas a gente ainda atende a loja física com os nossos vizinhos, sim. E aí, no começo da pandemia, a Logina começou já com todas as medidas de segurança sanitária, algo que venia da Espanha, de toda a catástrofe aí. Fiquei muito impressionada como a sua resposta foi muito rápida, procurando a segurança das pessoas, mesmo do equipe de trabalho aí, como também da vizinhança que ia para comprar coisas na loja, não? Coisinhas essenciais. Como vocês estão vivendo esta pandemia, Cláudia? No começo, para todo mundo se adaptar e entender realmente o que era isso, na verdade, eu acho que todos nós, assim, achava que era alguma coisa passageira, né? Uhum. E quanto menos informação você tinha, mais assustado você ficava, né? Porque você não tinha informação real. Ah, via lá no Japão, na China, mas aqui, como é que é? Ah, mas isso é lá no outro país, né? Então as pessoas não tinham consciência do quão grave era essa situação, né? Então, no começo, logo quando a gente começou a usar luva, a máscara, para os funcionários aqui dentro, foi muito difícil fazer eles usarem a máscara. Quando usavam, eles usavam a máscara errada. E a luva, eles reclamavam que a luva pegava, que a luva enchia de tal, eles trazia talco, eles também não gostavam. Foi muito difícil a adaptação para eles aqui. Mas aos poucos eles foram entendendo, né? E quando nós fechamos, né, a frente e colocamos, as pessoas também ficaram assim, não precisa disso. Não, algumas pessoas assim ficaram, achavam que a gente estava fazendo demais, né? Mas a gente já era atrasado, a gente devia ter feito isso muito antes, entendeu? Conforme a gente foi se informando a gravidade da coisa, do vírus, a gente foi ficando mais assustado, né? E sentindo que tinha que se precaver mais ainda. E aí, como a gente é associado da APAS, a APAS começou a passar informações para a gente, e eram reuniões online de meia hora, de uma hora, a gente tinha que participar para poder entender, aí poder fazer as pessoas que trabalhavam conosco entender, ó, é isso aqui, ó. Olha essa reportagem, fazia eles assistirem 10, 15 minutos de alguma palestra que a gente tinha acabado de assistir. Só para os nossos ouvintes entenderem, Cláudia, a APA, o que que é? A APAS é uma associação paulista de supermercadista. Ah, tá. Existe a APAS, existe a ABRAS. Assim, a APAS é a mãe, é a tia e a ABRAS é a menor, né? A APAS é só São Paulo. Uhum. E tem a ABRAS, que é a nacional. E a gente faz parte da associação. E você tem sentido esse suporte da associação nesses tempos? Em discutir, em pensar as formas, sim, de como atender. Sim, o tempo todo, principalmente no começo, o tempo todo era discussão, era o que a Anvisa falava, era. Sempre a gente tendo informações, né? Uhum. Na verdade, naquela época eu tinha um menor aprendiz aqui, não pude ficar com o menor aprendiz, ele teve que se retirar. Várias informações a gente foi tendo, né? O tempo todo a gente tendo informações. E agora a potência da loja online tem funcionado muito mais nesses tempos de pandemia, você acha, Cláudia? Ou não mudou muito? Agora sim. Na verdade, as pessoas, logo nós começamos, a gente já estava preparado para esse boom, né? para a gente foi até demais, porque a gente não. É, a estrutura era para ter sido maior, mas como é que se diz? Logisticamente, a gente estava preparado para isso, né? Já temos o e-commerce já faz 3 anos. Então, o atendimento, a gente estava preparado com o cliente, a gente atendeu tanto no e-commerce ou como nos aplicativos, pelo WhatsApp também. Atendemos cliente, vários tipos de linhas, né, dos clientes, várias ramificações. É, a gente estava mais preparado nesse sentido, entendeu? Não vou dizer que foi fácil, que a gente luta, não. Realmente foi uma batalha para a gente conseguir atender todo mundo. E também em termos de abastecer a loja desse sentido também, para a gente foi bem corrido. Uhum. Foi bem corrido. Então, a gente não fazia mais nada, a não ser atender a loja, atender os clientes. A gente... a gente fez muito, se exercitou assim, o que a gente podia e o que não podia para poder atender a melhor maneira os clientes, né? É, a sua loja, como a loja da Dona Maria, que está também aí na rua Mundo Novo, é um espaço agora que se convirtiu quase um único espaço onde a gente vai para comprar as coisas assim necessárias, da comida, da limpeza, e você também agora tem uma visão muito, muito única, né? De ver a toda a vizinhança, né? Todas as pessoas de procedências, cidades, culturas, passando por essa loja. Então, também a sua visão do bairro talvez seja uma visão transversal. Não sei se gostaria você de compartilhar como você está vendo, como as pessoas aqui do bairro estamos vivendo e resistindo nesta pandemia, né? Se emocionalmente, como vê as pessoas, agora já com mais informação, como você falou, com distintas etapas, né? Do começo da pandemia até agora, né? Uhum. No começo, as pessoas achavam que era alguma coisa rápida e que ia aparecer. Quando a gente estava de máscara, as pessoas achavam que não era necessário. Quando a gente colocou a parte da porta fechando, as pessoas também acharam que começaram a respeitar, entendeu? Assim, mas não passava álcool na mão, mas só isso, achava que era normal. Quando veio agora a máscara, eu acho que as pessoas se conscientizaram mais, sabe? Uhum. Porque é importante. Eu tive vários clientes, não são clientes, gente que mora por aqui, por perto, vem muito pouco na loja, assim, mas vinha. Aí eu acho um absurdo. O mercadinho desse tem que colocar máscara, não poder entrar. Aí, assim, eu falei, é lei, né? É lei. A gente não pode, eu não estou só precavendo a minha, eu estou precavendo você também, né? Porque é necessário nesse momento que todo mundo, um cuide do outro, né? E é necessário que a gente use essa máscara, não tem jeito, né? É a maneira de dar graças a Deus, que é uma maneira de se proteger pelo menos um pouco, né? Fora as outras cautelas que a gente tem que ter, né? As mensagens... desculpa, pode continuar. Desculpa. É importante as pessoas, hoje as pessoas que cheguem aqui sem máscara, Cláudio, esqueci a máscara, não tem problema, eu pego para você o que você precisa, ele faz assim, nunca vou deixar o cliente embora sem poder atendê-lo, mas o fato de não deixar ele entrar é importante para ele entender que ele precisa da máscara, entendeu? Não só aqui, você passou qualquer momento da vida dele por enquanto, isso é importante, isso é uma das ensinar a se cuidar, a gente tem que se cuidar, não tem jeito, nem pensar só na gente, pensar nos outros também, né? Isso mesmo, nossa, e acho que você trouxe aí uma mudança de comportamento bem importante, que foi realmente acontecendo, as pessoas foram percebendo e sabendo se comportar de um jeito mais adequado diante da situação, né? E, Cláudia, olha só, a gente aqui no Condô Cultural, a gente tem procurado trazer vozes de mulheres aqui do bairro, né? Pensando já nesse tempo de pandemia e em formas de o que a gente espera de um mundo novo, né? A gente que está aqui nessa rua Mundo Novo e que tem feito um exercício, né? De pensar e de articular formas de construir outros tipos de afeto, né? Que não passem só pela a dureza da sobrevivência, da troca desprovida de afeto, só de coisa por dinheiro, enfim. E a gente tem convidado, por isso o nosso convite para você, porque a gente te reconhece como uma mulher de fibra aqui do bairro, que está na luta, né? Então, que você trouxesse aí uma palavra para os nossos ouvintes todos, de coisas até que você tem feito aí, diferente nessa pandemia, ou coisas que você gostaria de falar que sua loja, nesses momentos, está oferecendo, ou até para oferecer ou dizer de algum suporte aí que você tem feito diferente nesses tempos. A nossa intenção é criar uma aliança aqui, uma... Aliança não, né? Laços comunitários mais afetivos, que um possa escutar o outro, saber o que o outro está fazendo, e em vez da gente procurar um lojão lá longe, que as pessoas possam procurar a sua lojinha, que está aqui no bairro há muitos anos e que cuida dessas pessoas, né? Primeiramente, eu queria falar que o Mercado do Bairro está aqui para atender a Vila Anglo Brasileira, a Rua Mundo Novo. Na verdade, nós estamos com o nome sugestivo, né? Mercado do Bairro, né? Que agora virou moda. E estamos com o futuro aí, que é a Rua Mundo Novo, né? Mundo Novo. Então, são dois tópicos aí que é do futuro. E, assim, eu queria dizer que a maneira que a gente tem... visto de poder atender o cliente da melhor maneira possível, sempre trazendo novidades, sempre se informando, né? E trazer o melhor para que as pessoas não precisam ir para longe, certo? Nós estamos com vários projetos aí, com essa pandemia apareceu muita gente boa, graças a Deus, que nos contactou, e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo. Muita gente grande que a gente nem esperava, que contactou com a gente. A gente está muito feliz por isso. Mas uma coisa assim, primordial, que desde o começo a gente tem feito e assim, e que é base para nós aqui, tudo nós aqui é direcionado para Deus. Acho que sem Deus a gente não faz nada. E os momentos de orações têm sido assim, aquilo que dá o refrigério para a alma, faz com que você possa olhar os seus amigos, as pessoas também que dizem que são seus inimigos, as pessoas também que não gostam de você. Está sempre em contato com Deus, orando, pedindo a misericórdia de Deus, o direcionamento de Deus. Esse é o nosso lema aqui. Tudo tem que entregar na mão de Deus. Consolar as pessoas que a gente consegue consolar, porque eu sei que consolar a pessoa que perde uma pessoa é muito difícil. Mas, assim, estar sempre perto, no máximo que puder, né? E é isso aí. O Mercado do Bairro como você diz, é direcionado mesmo pela mão de Deus, e é nisso que nós acreditamos e temos fé. E estamos aqui para poder ajudar as pessoas e pedir para que elas se cuidem, que isso não é passageiro. A gente sabe que tem notícias de que em outros locais ele está ficando mais forte, a gente precisa se cuidar sempre, porque imagina se a gente se cuidasse assim mais vezes. A gripe seria menos gripe, né? A gente precisa disso, né? Precisa se cuidar. É verdade, Cláudia. É completamente verdade o que você está falando. É para as pessoas que não creemos nem seguimos nenhuma religião. Você que fala de Deus, nós falamos aqui de amor, de solidariedade, da auto-organização da comunidade, que finalmente é a base de todas as religiões, e também uma base mesmo, se nós sejamos ateus, que é a base do trabalho coletivo, que é a solidariedade e o apoio mútuo. Aqui nós falamos com a Cláudia Helena Amorim da Silva Santos, que é a dona da loja do bairro, aqui no bairro Vila Anglo Brasileira, na rua Mundo Novo, com Bica da Pedra. E vamos a dar muitas graças, como em espanhol falamos assim como muitas graças. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigada para a sua obrigada fala. Você. Até mais. Um prazer te ouvir aqui. O prazer é todo meu. Só vou deixar só mais um recadinho. Pode falar. A palavra de Deus, a Bíblia, é o guia para a nossa vida. Tudo tem lá dentro, na Bíblia, tudo. Tudo, qual o comportamento que você tem que tomar? É ela, tá? Deus abençoe você, foi um prazer, tá bom? Prazer foi nosso, fique com as deusas, querida Cláudia. Tchau. Amamos Obrigada. Você. Tchau, tchau. Até tchau. Mais. Até mais. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. A todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual. A quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. E aí ouvimos a Rosalén desde España cantando sua poesia com todo esse grupo de pessoas que estão aí fazendo uma música reivindicativa. Boníssimo. Agora, momento poético. Uma poesia de Nonato Gurgel, que nos deixou nessa última quarta, 5 de julho, aos 60 anos. Ele que é um poeta sensível, autor de Mini Sertão, Luvas na Marginália e Nonada, Floração da Prosa no Sertão. É, nascido em Caraúbas, Rio Grande do Norte, vivia no Rio. A gente vai aqui ler, compartilhar com vocês. Vírus de alma fechosa. Fecha bar, fecha escola, fecha Teatro Porto Praia Academia param as gravações da nova novela das nove. Fecham até cidades como Arraial do Cabo, onde ninguém entra. Fronteiras de países fecham. Só não fecham os três templos do capitalismo. O banco, o shopping, a igreja. Vírus de alma cerrosa. Cierra bar, cierra escuela. Cierra teatro, puerto, academia. Paran las grabaciones de la novela de las nueve. Cierran las ciudades como Arraial do Cabo, donde nadie entra. Fronteras de países cierran. Solo no cierran los tres templos del capitalismo. El banco, el centro comercial, la iglesia. Radio TV Mundo Novo. Radio TV. Radio TV Mundo Novo. Radio TV Mundo Novo. Notícias Global. Manifestantes de todas as regiões do Brasil pediram nesta sexta-feira, dia 7, a saída do inominável. As ações fazem parte do Dia de Luta e de Luto, organizado pela campanha de solidariedade do Fora Inominável das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo e outros movimentos sociais. Volta às aulas. Sobre a volta às aulas, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse: escolas não seguram piolho. Vão segurar o coronavírus? Você que está ouvindo, o que você acha? A volta às aulas na rede municipal de ensino de São Paulo ainda não tem uma data definida para ocorrer. Segundo o prefeito, o retorno presencial poderá ocorrer a partir do dia 7 de outubro, a mesma data então definida pelo retorno pelo governo do estado, ou nos meses seguintes, ou até em 2021. Vocês imaginem em uma sala de aula com 40 alunos, alunas, alumnes, que até hoje as escolas não conseguiram segurar o piolho, o piojo. Como é que você vai conseguir segurar o vírus do coronavírus? Enquanto a gente não tiver total tranquilidade de que é o momento apropriado, não é pressão de nenhum lobby, nenhum grupo de influência que vai definir a data do retorno às aulas. Isso disse o prefeito. O prefeito destacou que a rede municipal está sendo preparada para o momento da retomada das aulas e que a prefeitura já aprovou na Câmara Municipal uma lei que dá a possibilidade da administração de contratar vagas de ensino infantil nas escolas particulares para alocar alunado da rede pública. A realidade põe em prova o elitismo dessa sociedade. Imagina a prefeitura cobrando as escolas particulares para um lugar, alunos da rede pública, vai dar conflito, como temos aí falado, essa palavrinha tão importante e tão necessária para a gente pensar e conversar desde o início do programa. É outra notícia catastrófica. Explosão no Líbano, em Beirute. Perdão, Lau. Não, na última quarta-feira, neste dia 4 de agosto passado, um armazém no porto do Líbano, em Beirute, explodiu, levando à destruição do local. A explosão ocorreu em Beirute, terra de origem de milhões de brasileiros, que com o coração apertado viram esse desastre terrível. Uma parceira muito grande da população brasileira, que contribui com seu talento para a nossa formação como país, né? A formação como país Brasil, é que comumente são chamados de turcos. A gente põe tudo dentro do mesmo balaio, né, pessoal? Como a gente costuma fazer com os povos originários, chamando tudo de indígenas, muitas vezes a gente também faz a mesma coisa com outros povos que ajudaram a construir esse país, essa nação tão plurilingue. O primeiro navio com migrantes libaneses aportou no Brasil em 1880. Esse ano comemora-se, portanto, 140 anos da migração libanesa para o Brasil. Como as pessoas do Líbano vinham do antigo Império Otomano, traziam passaportes turcos, daí a confusão. designação de origem muitas vezes substituída por sírio ou sírio-libanês, pois entre 1893 a 1926 tinham passaportes sírios e só depois dessa data tiveram passaportes libaneses. Esta explosão catastrófica no porto de Beirute matou cerca de 200 pessoas e feriu a mais de 5 mil pessoas, deixando dezenas de desaparecidas, desabrigando 300 mil pessoas. Quase metade de Beirute está destruída ou danificada. Nos últimos três dias, milhares de pessoas estão se manifestando nas ruas de Beirute, reclamando justiça e reparação, com uma resposta muito violenta da polícia. Talvez seja o governo libanês querendo convocar as eleições adiantadas. Vamos ficar de olho, né, Lau? Sim, total. É desde aqui toda a nossa solidariedade ao povo libanês. A vida não é útil. Bate-papo de lançamento online com o nosso querido mestre. Pessoa admirável da nossa mais nobre, né? Essa palavra também não gosto muito de usar, mas veio ela, vamos pensar em outra. Mas não, nobre também. Tá bom? Sim, porque é ressignificar, mas é porque é Ailton Krenak, que é um pensador, um ativista muito nobre, como a natureza, né? Gostei, como a natureza. Um pensador que tanto nos alimenta e que tanto, né, tem nos ajudado a repensar esse mundo novo. Ailton Krenak lançou um novo livro e, numa conversa com a atriz, diretora e escritora Rita Carelli, ele conversa um pouquinho sobre esse livro que se chama A Vida Não É Útil. Sim, A Vida Não É Útil. Vão nascer três partes, três textos diferentes que o Ailton escreveu durante a pandemia. É acompanhado das letras que publica este livro. É a terceira parte do livro, já está na internet. Amanhã não está em venda, que foi, eu acho, não estou segura, mas eu acho que foi o primeiro texto que ele escreveu durante a pandemia, fazendo as suas rotinas de rocha, da comunidade, aí porque o povo Krenak está em completo isolamento, fazendo quarentena, fecharam as estradas, as ruas, não, a carretera. Sim, as estradas. Eles estão aí morando 130 famílias. À beira do Rio Doce, né? Na beira do Rio Batu, sim. Que é o avô, né? O avô, o rio que é o avô. Quem não conhece, eu acho que aqui todo mundo deve conhecer, os nossos ouvintes, a maioria deve conhecer o Krenak, porque... Na Vila Anglo-Brasileira. Na Vila Anglo, aqui no Condô, certamente todo mundo já ouviu falar, né? Mas você que nunca ouviu falar, procura na internet. E como a Lau falou, né, esse novo livro ali no site da Companhia das Letras, também durante a pandemia, a Companhia das Letras tem feito lives. Então, para você que gosta de ler, dá uma entrada, dá uma olhada. Para você que não gosta de ler, entra lá que também tem algumas conversas. Vale a pena ouvir o Ailton. É uma pessoa fabulosa e ensina muito para a gente e traz um conforto para a gente repensar o Ailton mundo. É um guardião da floresta. Guardião da floresta. Como representante do povo Krenak, foi ele que fez uma ação super poética, poética também, transformadora, no momento da Constituição brasileira, no 1978. E depois disso, também, ele escreveu várias coisas, mas talvez... Para começar a ler, né, o texto de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né, que agora é um lema que muita gente está usando, não, de adiar o fim do mundo, mas foi o Ailton Krenak, que é uma conferência que preparou para um encontro internacional. Ele escreveu essas ideias para adiar o fim do mundo, né? Muitas vezes, às vezes, algumas pessoas ouvem e não sabem de onde vem. Vem daí, pessoal. O título de um livro que reúne, na verdade, três falas do Krenak ao longo do tempo. E como todas as falas do Krenak são tão incríveis, né? Essas falas acabaram virando livro e aí saíram com esse título Ideias para Adiar o Fim do Mundo, porque, na verdade, ele não sabia muito o que dizer. Ele estava no telefone, eu acho, lembro mais ou menos assim, ele conta o episódio, né? Uma pessoa ligando e convidando ele para uma... fazendo esse convite para uma conferência. E ele, na hora, não sabia qual era o título que ele ia dar, e ele disse isso, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E aí acabou virando o título do livro. É isso, agora mesmo são as 8h16, nós adiamos este programa, 16 minutos, porque queríamos compartilhar todas estas coisas hoje, 8 de agosto, com vocês. Chegamos ao final do programa, nossas fontes informativas foram... 247, Cime, Carta Capital, Articulação dos Povos Originários, Alma Preta, Vermelho, Associação Profissão Jornalista... É Brasil de Fato. Obrigado, pessoal, por estarem aí conosco, ouvindo no estúdio técnico. Gregório Guirado, Marina Salles, muito obrigada. Muito obrigada, companheiras. E nas vozes do bairro aqui, Juliana Notari. E nos micros, a Silvia Nogueira. E Laura Corcoeira, muito obrigada, Lau. Muito obrigada, Ju, pela companhia de vocês. Muito obrigado, Greg. Muito obrigado, Má. Te queremos. Seguimos. Aqui, território ancestral de Cae Guajajara. Vem quebrando o silêncio e as correntes impostas pelo racismo e a colonização. Cae Guajajara. Boa noite, bairro. Até o próximo sábado. Histórico, me perguntam como é que eu cheguei aqui. A verdade é que eu sempre estive. A verdade é que eu sempre estive. Vou te contar uma história real. Eu vivo, me apaga e me incrimina, me cala e me torna invisível. Nanaê, nanaê, uiê, uiê, nanaê, nanaê, nanaê, mesmo vivendo na cidade. unimos por um ideal, na busca pelo direito, território ancestral. Vou te contar uma história real. Já no território ancestral. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo.